O tema de hoje é sobre a terapia da oração. Quando queremos sair de um riacho e entrar por um rio e chegar no oceano, nós precisamos percorrer um caminho para que isso aconteça. Da mesma forma, quando queremos sair de nós mesmos e ir encontro a Deus, nós também precisamos, assim, percorrer um caminho para o nosso equilíbrio, para encontrar a nossa paz, que é essa ligação com o nosso Criador através da oração. Disse Jesus que o corpo necessita do alimento, e nós sabemos disso, que nós, para sobrevivermos, precisamos nos alimentar. Mas que a nossa alma necessita muito mais ainda de orações. Mas, afinal de contas, o que significa orações? O que quer dizer a palavra orar? Ela vem do latim, do verbo do latim orare, que quer dizer falar. E oração é falar com Deus. Não é à toa que palestrantes são chamados de oradores. Porque, na verdade, a gente não está rezando nesse momento, não está fazendo uma oração quando a gente está falando sobre algum tema. A gente está falando. Então, é muito importante essa ligação, esse momento da gente falar com Deus. Mas, afinal de contas, se Deus está em toda parte, se Ele sabe de todas as coisas, por que precisamos falar com Deus? Se Ele sabe até num fio de cabelo que cai da nossa cabeça, não tem uma coisa que Deus não saiba. Porque Ele é onipresente, por isso Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, né? Então Ele tem noção de tudo o que se passa. Então não é importante assim para Deus, é importante para nós falarmos com Ele. Nós é que precisamos, né, buscar este Pai maior e fazer essa ligação com Ele. Porque quando nós, aos pouquinhos assim, todos os dias, todo momento que a gente quer orar, seja por uma coisa boa que a gente recebeu, orar em agradecimento, ou por um momento difícil que a gente passa, a gente vai se aprimorando, a gente vai se aproximando desse Pai maior, para que a gente identifique em nós as nossas necessidades, as nossas mazelas, né? Porque a gente ainda carrega conosco muitas coisas que precisamos corrigir. E quando nós conversamos com Deus, nós nos despimos, porque de Deus não tem como esconder nada. Então, é o momento que a gente é mais verdadeiro. É o momento que a gente está em conexão com esse Pai maior. Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, no mundo, né, há pouco mais de 2000 anos, Ele nos deixou assim muitas lições maravilhosas para a nossa vida. Nos falou assim de como que a gente deve orar, como que a gente deve manter assim a humildade no momento da oração, que é o momento que eu falo que a gente vai se despir de todas as nossas impurezas. Nos falou que deveríamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e não agir como os hipócritas que oravam nas esquinas, nas ruas, de pé nas sinagogas, para serem exaltados, para serem admirados, porque eram pessoas cristãs que estavam ali orando, né? Ele disse que nós fôssemos humildes, que falássemos o que estava em nosso coração. Falou da humildade. Muitas, muitas passagens dele, ele fala na humildade, da gente ser humilde. E o entrar para o nosso quarto e fechar a porta não é o nosso quarto, né, material, não é um aposento na nossa casa. E fechar a porta também não é a porta física. Ele quis dizer que nós entrássemos no nosso íntimo, no nosso interior, onde está a gruta que ele habita, né? Porque todos nós sabemos que dentro, lá no fundo do nosso ser, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos a presença do Mestre Jesus. Então, ele quis dizer isso, fechar a porta para as inquietudes da nossa mente, esses burburinhos do dia a dia que a gente... que todos nós, a mente, às vezes, fica assim, né? A gente quer se concentrar. Eu comigo, às vezes, isso acontece, e acredito que com todos vocês. Às vezes, a gente quer... está tão cansado, quer fazer uma prece. Às vezes, está no meio da prece. Dali a pouco, pensa assim, onde é que eu parei? Ou alguma coisa assim. Então, é para a gente aquietar a mente para ir em sintonia com esse Pai Maior, né? Todas as nossas preces, todas as nossas orações, elas são ouvidas e respondidas. Isso a gente pode ter certeza, né? Muitas vezes elas não são respondidas da forma que a gente espera, mas a forma que é melhor para nós, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. É Deus é que sabe que é melhor para cada filho seu. E Ele ama todos os seus filhos da mesma forma, da mesma maneira. Deus não tem privilégios com nenhum. Ele ama todos iguais. E essas nossas respostas, das nossas orações, né, sempre nos chegam. E eu sou um testemunho vivo disso, porque eu vou dividir com vocês assim, um problema que há poucos meses atrás me aconteceu, de saber do diagnóstico de uma neoplasia renal do meu filho mais velho, que é um câncer no rim. E vou dizer para vocês, por mais estrutura, por mais conhecimento espírita, quem é mãe, quem é pai que está presente vai entender que a gente balança, né? O Ademir e o Antônio foram duas criaturas que me ouviram muito, que ouviram eu chorar muito, porque eu fiquei muito abalada. É um filho e a gente quer os filhos por perto. Sei que isso é um pouco de egoísmo da gente ainda nesse estágio evolutivo, mas... quero dividir com vocês que antes de ontem, foi dia... não, ontem, foi, a gente recebeu o resultado. Ele está bem, ele teve que retirar todo o órgão, mas ele está assim 90% curado. E eu tenho certeza que foi de tanto nós orarmos. Era o pessoal da casa, os grupos aqui do Divina Luz, eram os grupos do centro que eu participava antes, que eu fazia parte há muitos anos no centro lá em Canguçu, era o pessoal que orava lá, a minha família, a família de ambos os lados, né, orando, amigos. E eu tenho certeza que este foi o retorno, que a espiritualidade conduziu as mãos dos médicos. A espiritualidade estiveram ali presente com ele por merecimento dele ficar entre nós, né? Então, que a gente, eu estou falando isso para vocês, para que a gente nunca perca a fé, que a gente nunca deixe de orar, por mais difícil que a situação seja, por mais desesperadora, o Pai sempre nos ouve. E a gente tem que ter esta confiança. O dia que eu coloquei na mão de Deus a vida do meu filho e disse para ele assim: eu fui só um instrumento, ele é seu, mas deixa ele ficar comigo. Eu tinha certeza, a partir daquele dia eu cheguei e disse para o Ademir: vou continuar trabalhando, porque eu cheguei a me afastar uns dias das atividades da casa, porque meu coração estava muito pesado. Falei para ele que eu ia voltar às atividades, porque a partir daquele dia eu tinha certeza, sim, que o Pai ia colocar a mão sobre ele e que tudo ia dar certo. E estou dividindo isso com vocês, porque é o efeito da oração. Que então nós nunca percamos a esperança. Tenhamos sempre confiança nesse Pai bondoso, porque Ele sempre responde. E quando Ele esteve, né, aqui, Ele foi um excelente mestre, ensinou pelos seus ditos, pelos seus feitos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes na passagem dEle sobre a terra, né? Ele falou assim, com seus discípulos, que eram mais íntimos, né, da importância da oração. Que a alma precisa mais, que nem eu já falei, do que o corpo do alimento. E os discípulos se admiravam, porque ele ficava sempre orando, né, daquele hábito lindo que ele tinha de diariamente, constantemente, fazer esta sintonia com o Pai. Em muitas ocasiões, né, quando ele tinha assim, porque ele passou todos os problemas que todos nós passamos quando ele esteve encarnado aqui. Jesus passou muita dificuldade também, muita perseguição, né, sofreu muito quando esteve sobre a terra. Então, às vezes, ele se recolhia assim na natureza, porque era um momento que ele fazia essa ligação mais direta com o Pai, quando ele estava entre a natureza, né? Eu digo mais direta, porque Jesus estava sempre em perfeita sintonia com o Pai Maior. Que nós, às vezes, nos abalamos e, às vezes, né, deixamos que as tristezas, né, nos abalem, mas Jesus estava sempre em sintonia com o Pai. E é inegável o valor da oração em nossas vidas. Inclusive, estudos médicos estão comprovando que aquelas pessoas que estão doentes e oram e recebem orações de seus familiares, eles têm uma recuperação muito mais rápida do que os outros pacientes. Aliás, a partir desta evidência, diversas faculdades aqui do Brasil e do exterior, né, faculdades de medicina, inseriram o estudo da fé, da oração e da espiritualidade nos currículos acadêmicos. Então, para a gente ver a importância da oração, isto é comprovado. E alguns apresentam assim, já como recursos terapêuticos. A oração como uma terapia para o restabelecimento daquele paciente. Alguns médicos já fazem isso, a aplicação do passe e a oração. Por que é o passe? É uma passagem de energia. Então, vai fazer bem para a pessoa que está enferma. E diante dessa vida moderna, desse nosso corre-corre, de uma vida muito agitada, muito estressada, Não vamos nos esquecer do celeste amigo Jesus, que nos recomendou o seguinte: vigiai e orai. Está em Mateus 26, 41. E assim sendo, vamos sempre orar por nós, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que com certeza sempre teremos o retorno disso. Porque fazer o bem, ser bom, é muito bom para a pessoa que faz o bem.